seus olhos são espelhos d'água. Brilhando você pra qualquer um. Vontade de perguntar se ainda é cedo. Que vontade de merecer um cantinho do seu olhar. Mas tenho medo. Se ainda é cedo, que vontade de merecer um cantinho do seu olhar, mas tenho medo.